Quero ver você com um sorriso na cara, mais feliz que ontem, menos que amanhã. Eu quero ver você falando a mesma linguagem, a mesma linguagem que eu. Se o mundo te parece tão cinzento e vazio, se teu horizonte acaba ali na esquina, conheça alguém que pode mudar toda a paisagem com todos os tons do amor. Conheça alguém que pode mudar tudo.